Seus problemas acabaram de começar. Torço Trollio que segura sua barra e aconselha com muito bom humor. Trauma. Fofoquintas. Barracos familiares, desilusões amorosas. Falta de esperança espiritual. Profissional. E sexual. Para participar, envie sua história anonimamente pelo formulário. Ou pelos e-mails. sede@seriadores.com.br. Erica me deu o cu, @gmail.com. Erros de ortografia serão muito bem-vindos e devidamente escurrachados. Yeah. Seriadores.com.br. Entre você também para a família 7. Yeah! Caso de hoje. Prático Pilates. Tom. Érica Troll Ribeiro. Não se de verdadeira. Ninguém quer verdade. Léo Instabir de Oliveira. Vocês estão vendo. O Brasil tá vendo. Taylor Barofield da Rocha. Polêmica. Luciano Nadar Kerum Maia. Tem coisas que é melhor você não mexer. Amanda Nudes de Aguiar. Tipo cocô, né? Vamos lá. Clarice Berenice. Clarice Berenice, 38 anos, feminino. Gente, 38 anos, tá virando novo 26, né, aqui. Tenho que ser sincera, meus dedos tremem enquanto escrevo essa barra. Gente, tadinho. Tremem por sentir uma culpa enorme em apenas pensar no que vou contar pra vocês. Gente, que medo. Escuto os podcasts dos seriadores há muitos anos, mas nunca fui muito participativa em comentários. Mas desde que o sede foi criado, minha vontade foi descrever o que vem acontecendo comigo. Foi aumentando gradativamente, até o ponto em que estou aqui, sentado em frente para o notebook escrevendo. Sou casada há 11 anos, considero meu casamento super feliz. Temos 2 filhos, um de 7 e outro de 5 anos. Meu marido e eu temos uma vida super estável financeiramente, super ativa sexualmente falando e muito amorosa sentimentalmente dizendo. Mas de uns tempos pra cá, algo vem mudando em mim. Sempre fui muito cuidadosa com meu corpo. Se cuida mais que o diabo. Prático pilates e yoga há muito tempo. Oi? Ah, gente. Prático pilates e yoga há muitos anos. Prático pilates. E exatamente em uma dessas aulas que as coisas começaram a acontecer. A fisioterapeuta que me dava as aulas de pilates iria entrar em férias, então ela indicou um amigo para que eu pudesse continuar durante as férias dela minhas aulas. Aceitei tranquilamente, afinal ela deu ótimas indicações do amigo e seriam por apenas 3 semanas. Cheguei no local indicado e fiquei sentada na recepção, esperando ele vir me chamar. Quando a porta se abriu, vou ser bem sincera, me molhei toda. Toda babada. Gente, quando eu era criança, eu ri tanto porque eu me leitei inteiro. Só os fortes entenderam. Ai, essa gente, do me leitei inteiro. Vocês estavam indo tão bem. Vamos lá. O filho da puta era lindo, mas lindo daqueles tipos que você realmente nunca encontra na vida, só estão nos filmes ou nas revistas. Deveria ter ido embora naquele mesmo instante, mas cometi o erro de entrar naquela sala e fazer a aula. Imagina! Fiz uma aula, 2, 3, 4, 5 reticências. Estava cada vez mais me sentindo à vontade com ele, com já algumas intimidades, piadinhas, brincadeirinhas. Quando dei por mim, minha fisioterapeuta... Minha fisioterapeuta já tinha voltado de suas férias e eu não voltei a fazer aula de pilates com ela. Fiquei fazendo aula com gostosão. Muito bem. Gente, que barra. Dias foram se passando, semanas, meses, e a cada minuto eu pensava mais no professor de pilates. Começamos a ir tomar um suco depois das aulas, um cafezinho, a trocar mensagens no WhatsApp. WhatsApp. Ela é o Wets mesmo, né? Que ela ficou toda molhada. É, o Wets é um Wild. Comecei a ficar até um pouco neurótica. Arredia com meu marido, relapsa com meus filhos. Estava completamente envolvida. O ponto era, eu estava envolvida, mas e ele? Será que o professor também estava envolvido? Será? Estávamos um dia lá, fazendo mais uma aula. Algumas posições são bem desconfortáveis. Papo vai, papo vem. Ele diz pra mim, Clarice... Fiquei sabendo de um bistrô que tem aqui perto. Achei interessante, mas não queria conhecer sozinho. Que tal então um jantarzinho depois da aula? Que tal? Se eu lá não a gente estivesse... come deitado. O conselho é, tente. Oi? Pra gente ficou deitado. Se eu não estivesse com a calça preta, ele teria visto na hora que eu tinha ficado completamente molhada. Tá parecendo a sensitiva lá do 8. Gente, não, tem um vazamento aí. Tá sem oito demais. Você assim. Precisa de um bombeiro hidráulico. O mais seja um sonho. Sério, para com isso. Claro que agi sem pensar e aceitei o convite. Fomos no tal bistrô, conversinha vai, taça de vinho vem. E em minutos estávamos ralando pernas sobre a mesa. Mãos se encostando sobre a mesa. Mais um pouco de conversinha mole, mais um pouquinho de vinho e pimba. Ali na mesa? Mais um pouquinho de vinho e pimba. Na mesa? Adoro vinho e pimba. Gente, hashtag vinho e pimba. Gente, Érica, nosso aniversário de um ano, eu quero vinho e pimba. Hashtag vinho e pimba. Então, começamos a nos beijar. O beijo foi quente, foi bom. Ô, Taylor, você tomou um vinho e pimba agora também? Olha o Taylor lendo. Beijo quente foi. Tá todo babado. Se leitou inteiro. Todo babado. Tira tudo depois. Essa mulher é sério. É, já fiquei sem dormir. Foi demais. Se fuxipar, se fuxipar, se fuxipar. Se fuxipar, né? Né? Se fuxipimba, né? Então, vamos lá. Ai. Pronto. Fudeu, ri tudo. Leitei toda. É que eu tô ouvindo o Luciano rindo lá dentro também. Eu fico... Luciano tá rindo lá dentro, gente? Tô ralando minha perna aqui sobre a mesa. Eu tô aqui no VIP, mano. Esse conto erótico que o povo manda te contar. Vamos lá. O beijo foi quente, foi bom, mas aí a lucidez resolveu voltar pra mim. Dei um empurrão nele e saí correndo de lá. Ai, gente, não gosto dessas coisas de Madalena arrependida que sai correndo do nada. A gente terminou o negócio de... Né? Entrei no meu... gente, já tá ali, já tá no erro. Perfeito, pelo menos, mas um pouquinho. Já vinho e pimba, né? Já vinho e pimba. Entrei no meu carro, comecei a chorar. Lembrava do meu marido que eu tanto amo. Pensava que não havia motivo algum pra eu fazer isso com ele. Com o nosso casamento. Lembrei dos meus filhos, da minha família que formei com tanto amor. Me senti um verdadeiro lixo. Foi uma semana dos infernos. Meu marido não entendia o que estava acontecendo, perguntava por que eu estava tão pra baixo, desligada. Eu simplesmente dizia a ele que tudo iria passar. Gente, ela tava sem sentir os pés no chão, né? Fala resolvi... que é desequilíbrio hormonal, eu não acredito. TPM. Resolvi então voltar pra minha antiga fisioterapeuta. Fui cortando qualquer tipo de contato com o gostosão. Bloqueei o WhatsApp, excluí do Face, apagava e-mail sem nem ler. E-mail? Né? Olha aí. Ah, ela tem 38 anos, né? Tem filho? Tem e-mail. Ignorava as ligações, tentei evitá-la ao máximo. O tempo foi passando, mas mesmo assim, depois de tudo isso, não paro de pensar nele. Poderia entrar em uma análise, fazer terapia, mas preferi falar com vocês aqui antes. É, ai, que sábia. Adoro, gente. Né? Gente, né? Ela não foi esperta uma vez e não tá sendo pela segunda. Para! É... Nem para meus melhores amigos contei sobre isso, com aquele medo de ser julgada. Como vocês não me conhecem... Ah, mas vou julgar mesmo, melhor não falar mesmo. Como vocês não me conhecem pessoalmente, tenho certeza que falarão o que sentem pra mim. Uhum. Suas opiniões reais ou irreais, mas com certeza serão completamente imparciais. Aguardo ansiosamente a opinião de vocês, um até breve, beijos e abraços a todos vocês. Beijos, abraços. Vinho e pimba. Clarice Berenice, o meu lado bagaceiro que quer ver o oco, diria pra você terminar, pelo menos porque é o coito interrompido que está fazendo você pensar tanto no rapaz e de repente ele nem é isso tudo. Mas o meu lado, né, sensato, sensate... Vai te dizer pra continuar fora dessa, mesmo que você pense nele, você investe no seu marido de novo, já que tava tudo as mesmas maravilhas, eventualmente você se esquece desse gostosão. É aquela coisa, gente, a fliceta é normal, a pessoa é mesmo que nem topada. É, né? Faz um esporte coletivo. Tava sentindo falta. Para com isso. Da topada. Não, mas assim, você mesmo você estando num relacionamento de anos e tal, aliás, principalmente você estando num relacionamento de anos, assim. Relacionamento de anos. Adoro. Adoro relacionamento. Não, mesmo a pessoa estando num relacionamento, ou até mesmo por isso, assim, principalmente não sei como é o seu relacionamento com seu marido, assim, você fala que tem... É tudo que, bom. Que a vida sexual é boa e tal, é amoroso e tal, mas às vezes você entra numa rotina... Que acaba fazendo você fantasiar mesmo. Você conhece pessoalmente um cara bonitão, gostosão, como você tá descrevendo. A fliceta vai bater com certeza. Clarice Berenice, menina, fala com seu marido pra chamar o seu professor pra homenagem. Gente! Não, não. É crossover de barras. Crossover de barras. Não invento. Mas assim, eu não sei, eu acho que. Esqueci agora quem falou isso, mas eu acho que essa questão de. Ah, foi o Léo. Só o Léo falou sobre o caso. Ah, é porque eu não tinha lembrado. E não presta. Eu acho que é isso mesmo, assim. O fato. Eu acho que você continua pensando. Porque você chegou lá, você se deixou levar na situação até chegar naquele beijo. E agora você tá... Isso, e aí ficou ali naquela coisa... acho que é a necessidade de conclusão que você tá tendo, assim. Concluir aquela questão. Você, na hora, se amedrontou, né? E amarelou. Amarelou, e aí ficou. Agora tá naquela dúvida. Como será que teria sido se tivesse ido até o fim? Uhum. Eu, honestamente, o meu conselho seria, eu acho que você tem que fazer um pouquinho, você passar mais tempo, um pouquinho, não sei quanto tempo já faz o que isso aconteceu, mas se você der tempo pra essa situação, você vai tirar isso da cabeça e você não tem motivo nenhum pra fazer isso. Talvez, não sei se eu teria coragem, nem se o seu relacionamento fosse um relacionamento ruim, abusivo, sei lá. Não, isso eu teria coragem. Eu teria coragem de incentivar você a seguir em frente. Eu incentivaria. Mas não é o caso. Então, eu acho que você deve, assim, se você der um pouco de tempo ao tempo, sei lá, chamar o seu marido pra fugir da rotina um pouquinho. Para, gente. Não, é sério. Tô levando a barra dela muito a sério, assim. Uhum. Eu acho que tá, você sim. Vai... vai... Tá ruim tão bem ele. Tá na sapuca aí. Não, eu acho que se você chamar o seu marido pra fugir um pouco da rotina, do casamento, daquela coisa, eu acho que você vai conseguir reverter isso na sua mente e esquecer o professor, por mais tesudo e gostosão que ele seja. É isso. Então, é o seguinte, você não foi até o final e ficou com a dúvida. Mas essa dúvida sexual. Mas assim, não quer dizer que você ia fazer com ele ia ser maravilhoso. E se fosse maravilhoso, qual seria o próximo passo? Largar seu marido e as crianças? Então, né, não vale a pena. Não, acho que se fosse falta de amor, né, se fosse, tipo, eu não tô mais conseguindo, sei lá, sentir atraído tá tudo pelo uma marido. Droga, tal. É, exatamente. Aí poderia até ser alguma coisa, tipo, mas aí... você tá tentando fugir e tal. Mas realmente, pelo que você falou, foi só uma fliceta, uma curiosidade. É, então, que nem diz Dr. Nadark, não é porque tá de dieta que não pode olhar o cartaz. Pode olhar exatamente. Agora não pode. Você foi além um pouquinho, né? Você chegou a pedir um cafezinho no cartaz. Chegou a dar uma lambidinha no sorvete. Gente, não chegou não. Não, chegou, deu um beijo, não vai. Eu acho melhor... É você pensar que foi bom, você ainda consertou a tempo. Que se fosse ruim, você ia ficar arrependido porque jogou fora uma coisa importante por causa de uma porcaria avulsa ruim. E se fosse bom, você ia acabar criando outros problemas maiores pro seu relacionamento. Então, pense que foi positivo, joga isso pra baixo do tapete, ninguém sabe, isso que importa. E já que você tá claramente arrependida, em hipótese alguma... Conte isso pro seu marido. É, não quero saber besteira de você ser verdadeira, não. Não seja verdadeira, isso. Ninguém quer verdade. Não. As pessoas querem ser verdadeira. Não, gente, eu acho... É, dona Érica, tô anotando isso aqui. Polêmica. Pode anotar. Mas eu acho que tem certas coisas que elas não precisam ser. Às vezes você fica com uma culpa, com uma coisa dentro de si. Sim, você acha que você botar aquilo pra fora... Dizer, olha, eu pensei nisso, mas eu me arrependi, não fui até o final, não sei o quê. Tem coisas que é melhor você não mexer. É tipo falar que não gostou de Velozes Furiosos, não precisa. Tipo cocô, né? Olha só, Clarice Berenice, eu acho que a atração por outra pessoa fora do relacionamento é normal, ela existe, quem disser que nunca teve por ninguém vai estar mentindo. E você recebeu uma atenção de um cara, como você mesma disse, é um cara de filme, de novela, que não sei o quê, então você ficou mexida com aquilo... A dica é, já que você parou pelo menos a tempo de não, né, não fazer nada além do vinho pimba, além do beijinho, você, a próxima vez que ficar toda molhada com o cara, você já diz, opa, deixa eu voltar aqui, que eu não tenho motivo pra isso, tô bem com meu marido. E aí você supera essa barra. Ó, sabe o que você faz? Toda vez que você fica assim, opa, toda babada, você dá a volta, você vai em casa e pimba, vinho com seu marido. Isso, menina. Pimba, vinho. Vinho e pimba. Vinho e pimba. Beleza. É, mas sem imaginar o boy magia, porque senão fica é, estranho. Aí é demais. Isso, mas assim, eu sei que você ainda tá, né, no luto da relação, da idealização que você fez, principalmente, porque você não conhece esse cara tão bem assim, é um cara que sai pra tomar uns cafés, um negocinho. Mas, né, vai pensando em retomar sua vida mesmo, continuar do jeito que você tá com a outra físio. E vai voltar, sua rotina familiar vai voltar, se eu sei o que era. Pode ficar tranquilo. Uhum. E manda pra gente, né, qualquer novidade que você tiver, isso. Já que você tá, se sentiu tão assim e você decidiu confiar na gente antes. E manda nudes do fisioterapeuta. Não manda, não, nem pensa nesse homem nude, gente. Eu podia estar tá matando, eu podia estar tá roubando, mas estamos só aqui pedindo a sua ajuda pra manter o SED no ar. Quer dar aquela força pro consultório continuar segurando essa barra que é gostar de vocês? Veja as nossas cotinhas e qual combina com o seu bolso. E as vantagens de ser nosso padrinho. Um grupo maravilhoso no Facebook, ó. padrim.com.br/sede. Os doutores agradecem. Esta é uma reedição dos melhores momentos do Sede no Ar. Para escutar os programas na íntegra e outros podcasts sobre séries, filmes, notícias e aleatoriedades, visite seriadores.com.br.